agressivamente. Eu não combino com esse ambiente. Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo, mesmo aqui na bagaceira. Só penso em você. E ninguém tem meu sentimento. E a bebida é um gatilho. Eu saio que nem um tiro. Aventura sair por aí, meu coração não quer mais voltar e esquecer o caminho de casa. Pode ser que eu me arrependa hoje ou amanhã, mas eu prefiro arriscar do que continuar nessa farsa. Tá difícil acordar e não ter mais amor pra te dar. Eu te juro, não quis magoar. A gente se vê por aí. Preciso de um tempo pra mim. Deixa, deixa eu voar. Deixa da saudade. Se for de verdade, o coração vai reclamar. Deixa eu voar. Vou aí também. Nesse vai e vem, a gente pode se encontrar. Chama pra voar com a gente, Jorge Mateus. E joga na palma da mão, tá difícil, hein? Tá difícil agora. E não tem mais amor pra te dar. Me desculpa, eu não quis magoar. A gente se vê por aí. Só preciso de um tempo pra mim. Então vamos lá, né? É hora de ir embora, é hora de fazer sorteio pra quem participou, né, Fran? A Fran falou assim: a Elaine não repetir a hashtag pra gente mandar. Como assim, Fran? Um beijão, ó. Ela mandou áudio e falou que tava fazendo um negócio chamado esfirra. Ai, meu Deus do céu, não fala de comida, né, Fran? Não fala, ainda bem que não veio foto, né? Ainda bem. Vamos para o sorteio, rodando, rodando. Iê, carregou. Vamos lá, hashtag certa, hashtag Costa Negras Grill. E parou, viu, gente? Parou. Final do telefone é 0483. Deixa eu abrir a mensagem. 0483. Prontinho? Prontinho. Hashtag Costa Negras Grill. Quem faturou foi a bonita da Cida Diniz. Ô, Cida, só lindona. Obrigado pela sua participação. Faturou, o rodízio é seu. Aproveite, degustem. Rapaz, comer à vontade, pizza, adoro. Tô indo nessa, obrigada a você que participou, interagiu aqui na nossa programação. Eu volto amanhã logo cedinho, a partir das 8, de volta com você, com muita música, alegria, brincadeiras, risadas e prêmios. Beijinho, beijinho, gente, ó. Tchau, tchau. Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, janta fora é bem melhor. Coração, receito de 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração, receito de 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Mãozinha pra cima, de um lado pro outro, vem Jorge e Matheus. Gustavo Mioteiro. Aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, janta fora é bem melhor. Vem, vem. Coração, receito de 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração, meu doutor. PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Não sinto mais sua falta. ZYT 664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro, Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural. A fome bateu? Vem pro Max Lanches Florença Drive Thru, na Avenida Bruno Martini, no bairro Florença. Lanches com hambúrguer artesanal, com qualidade e sabor irresistível. Atendemos também delivery pelo 99996-7373. Vem pro Max Lanches. O melhor consórcio nacional você adquire aqui, na Pilotando Gostoso. Estou falando do Consórcio Nacional Yamaha, para motos novas e usadas. E também carros de até 10 anos de uso. Venha conferir. Temos grupos com até 25 contemplações por mês, através de sorteio. Lance fixo de 25% e lances livres. São planos de 36, 48, 60 e 72 meses. Com parcelas a partir de 231 por mês, com as melhores taxas. Pilotando Gostoso Yamaha, 66-3511-0000. Uma nova geração sempre traz novas ideias. E isso não acontece só na cidade. O campo também é lugar de gente jovem. Só que a nova geração não toma o espaço da anterior. Aqui, elas andam lado a lado. E a inovação ouve a voz da experiência. Para a Amage, trabalhar no campo é caminhar para o futuro, sem esquecer de quem nos trouxe até aqui. 28 de julho, Dia do Agricultor. 87.9. Julho é o mês das férias e com ele muitas pessoas recebem visitas e familiares em casa. Pensando nisso, a Vatim Cheiros da Terra oferece uma super dica para você. Perfumes para ambientes em diversas essências. Tem as cítricas, florais, frutais, orientais, amadeiradas, chipre e folger aromáticos, podendo ser borrifados em vários ambientes como cortinas, mobílias, estofados e outros. Atendemos o WhatsApp 66 99693 9814 e fazemos entrega delivery. Nos siga pelo Instagram, @lojaavatinsinop. Os sushi lovers já sabem, o melhor rodízio de comida japonesa da cidade é no Irachai Sushi Bar. O rodízio é ilimitado e sem taxas de serviços. Aquela apresentação incrível e um sabor incomparável. O Irachai fica na Rua das Violetas, próximo à rotatória da Catedral. Com atendimento de segunda a sábado, a partir das 19 horas até as 23h30. Peça delivery pelo WhatsApp 66996753758. Irachai Sushi Bar, simplesmente o melhor. Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos. Confira as ofertas do Mercado Tradição. Colchão duro bovino, R$32,99 o quilo. Bisteca bovina, R$27,99 o quilo. Paleta suína, R$13,49 o quilo. Paleta bovina, R$23,99 o quilo. Ponta de peito, R$19,99 o quilo. Batata lisa, R$3,99 o quilo. Tomate, R$5,25 o quilo. E cerveja Itaipava caixa com 12, R$25,99. No Mercado Tradição, você também encontra pão quentinho todos os dias às 6h30 da manhã, na Avenida das Cibipirunas, no Jardim Celeste. Mercado Tradição, qualidade e economia é o nosso costume. Atenção, senhoras e senhores! Quem somos? O Esquadrão das Condições Especiais! E qual é o nosso objetivo? Fechar negócio! A operação Fecha Negócio começou na Canopus Nissan. Aproveite para conquistar seu carro com condições especiais. Novo Nissan Kicks Sense CVT e novo Nissan Kicks Exclusive modelo 2022. Com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite! Faça seu test drive na Canopus Nissan de Sinop ou ligue 3211-0300. Juntos salvamos vidas. A Prime de Sinop. A Prime de Sinop. Hits Prime. Agora. Hits da noite. Hits da noite. A melhor opção pra quem quer curtir a noite. Hits da noite. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to life.